entre goles perdidos. Talvez encontrei aquilo que eu buscava, uma dose de perigo. Depois de alguns goles já não vejo nada no olho de bandido. De Nike no pé, celular grampeado, segue a meta que eu sigo. Califórnia, Reefer com drink mais caro, yeah, yeah, yeah, yeah. E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. É tão peião, e duas minas que eu preciso, mina que eu preciso. Me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. Ei, toca o celular. Ei, não adianta tentar, eu não vou retornar. Minha vida é corrida e o tempo não para. E o tempo não para. Ei, sei que vão te contar, mas eu nem vou ligar. Eu quero mais que tu tome no. Eu tento te evitar, só por hoje não dá. Falei pra não se envolver. Minha vida é banida, piranhas bandidas. E eu sei que no fundo vocês estão envolvidas. E eu falei pra não se envolver. Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas. Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas. E eu falei pra não se envolver. Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas. E eu falei pra não se envolver. Sei que vai dar merda se eu chegarem, me ligarem. Mas eu curto enquanto é tempo e não parem. Quanto vale esse drink, tô drunk na party. Mano, eu viciei nessa party. Do nada impossível acontece, baby. Relaxa, vem, sobe, me aquece, crazy. É como eu fico quando você se mexe, lady. Não se apaixone, me esquece. Em Paris ou Londres, tem gata pro bonde. Tem beat pro bonde, tem ouro pro bonde. Tem tudo pro bonde. Solteiras safadas cercando meu bonde. Pelando meu saco, eu avisto de longe. Liguei pra Shailong, acende na blunt que hoje eu fico drunk, yeah. E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. Gata pro bonde. E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. Tudo pro bonde. Mulheres, dinheiro, bebida, bebida. Beat pro bonde. E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam. Toca o celular, cercando meu bonde. Não adianta tentar, eu não vou retornar. E ela vem de longe, perdendo pro bonde. Jogando pro bonde, tem tudo pro bonde. Falei pra não se envolver.